Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews. E aí, rapaziada, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tá começando por aqui mais uma edição do nosso Super Programe-se. Pra você ligadinho em todo o Brasil aqui nesta Super Rádio, seja muito bem-vindo. Estamos juntos aí até umas horas. Olá, tudo bem? Aqui é o Euronews do Tex. Estamos juntos e vamos fazer aquela festa pra cima e gostosa. Tá afim de participar? Indica aí quatro músicas no nosso e-mail. Programa é sua, @hotmail.com, ou se preferir, na página do nosso Facebook. Página do Facebook. É só digitar facebook.com/programa-se no ar. E tá começando Super B. Participe pelo Face. facebook.com/programa-se no ar. Deixa eu mandar alô pra toda a turma de Berizão, a galerinha que acompanha a gente aqui na sua rádio. Nosso super programa e essa sequência exclusiva pra toda a galera que tá curtindo a gente através da internet. Você plugado aqui no nosso programa, se tá começando super bem pra você, ligadinho aí em todo o Brasil. Vamos lá então, tem Satorini, Musicão, Eu Preciso, Bochecha Cristal, É o Lima, Alma Gêmea, e fechando a sequência, tem Grupo Bom Gosto, Molov. Tá começando agora o nosso programa, esse. Participe da fanpage do programa, esse. facebook.com/programa-se no ar. Quanta falta seu carinho, sua presença me fez. Quando eu tô ficando bem, lá vem você outra vez. Isso é um castigo. E eu tô tentando, mas eu nunca saio dessa tempestade. Tudo que eu quero agora eu não sente mais saudade. Vê se vai e demora. Eu preciso de um tempo sozinho comigo. Desfazer tudo. Achar outro caminho que me faça de vez te esquecer. Eu tô tentando, mas eu nunca saio dessa tempestade. Tudo que eu quero agora é não sentir mais saudade. Se vai demorar, eu preciso de um tempo sozinho comigo. Desfazer tudo isso que eu sinto. Entender e aceitar meu destino. necessito achar outro caminho que me faça de vez te esquecer. Irunildo Tex e o Programe-se. Se perdeu, ela é quem me faz relembrar. A natureza desenhou um anjo em cristal. A sabedoria do Criador deu um toque tão divinal. Irunildo Tex, toca sua música no Programe-se. Escolhi pra ser a minha alma gêmea. Hoje posso te afirmar que não há ninguém no mundo que me faça mudar de ideia. Eu nasci pra te amar. Você pode acreditar no que eu te digo. Eu te conheci criança,